Recuperação do Galo no meio campo com Zé Luiz. Zé Luiz para Fabiano. Fabiano entrega para Zé Luiz. Já abriu rapidinho com o Coelho. Está pela meia direita. Apoia o Galo. Vamos lá, Galo, para cima da Chapecoense. Menino prodígio domina. Renan Oliveira passa pelo primeiro. Vai enfiar a redonda. Boa bola para Muriqui. É agora. Fabiano vai fazer. Bateu. É gol! Fabiano! O sogrão gostou, hein? O sogrão gostou, hein, Fabiano? Aos 9 minutos de jogo, o Galo sai na frente do placar. Jogada rápida, envolvente do ataque. Fabiano, esse é só alegria, hein? Alegria, alegria, sorria. Sorria, nação atleticana espalhada em todo o Brasil, Fabiano. 8 tem as costas agora. Para essa massa explodir no Mineirão. Atlético 1, Chapecoense nada. Henrique Silva. Paulinho, uma jogada de muita velocidade do ataque atleticano. O Fabiano recebeu um passe com açúcar do Renan Oliveira. Entrou cara a cara com o goleiro Ricardo. Mandou embaixo das pernas do goleiro da Chapecoense e enriqueceu o placar no Mineirão. O genro do Lucha fez Galo 1, Chapecoense 0.